dá uma volta, todo mundo passa mal. Não se assusta, faz a sua que ela é profissional. Um sorriso na cara, 1,5 metro de perna. Já ilude o cafetão, nem sabe nada que te espera. É fera, simpatia, flor da pele, todo mundo vê. Trombou no fundo do salão, que cê vai fazer? Muito desejo e sedução, que caminham lado a lado. Mulher bonita, perfumada, é bom cê tá ligado. No que eu falo, fico imaginando como deve ser. A bela se arrumando só pra sair no rolê. Pois todos sabem que ela gosta de sair pra causar. Estilo top, modo chique, pronta pra provocar. Mó salto alto, mini saios, bico aplaude de pé. Transforma até o mais malandro no perfeito mané. Quem tá na noite, vai nas festas, vê mulher de montão. Mas top model, uma em cena, roda de gavião. Tô na procura, tô na caça, sinto o cheiro daqui. Só tem cheirosa, gosta a borda, firma, vem conferir. Sei que ela é paga para desfilar, mas não ganha nada pra te provocar. Se ela chega, dá uma volta, todo mundo passa mal. Não se assusta, faz a sua que ela é profissional. Sei que ela é paga para desfilar, mas não ganha nada pra te provocar. Se ela chega, dá uma volta, todo mundo passa mal. Não se assusta, faz a sua que ela é profissional. Atenção, beijo, carinho, elas fingem que gostam. Se tem carro, grana, luxo, elas vêm e colam. Pra chamar sua atenção não foi difícil não. Elas iludem milionário, otário até ladrão. Sem remorso agora eu sei porque ela age assim. Às vezes penso, vou me expresso e ela vem pra mim. Nem me preocupo se eu não é aquela ocasião. Afirma agora, esse é o tempo, vou pro abraço, irmão. Luz, câmera e ação, o que ela sempre quer. Sua cadeira reservada no salão, não é? Eu tô ligado no que eu falo, não vou repetir. As mina ama, mas te engana se você falir. Não fique sempre à espera de uma solução. As top rala, só me vaza se não mostra ação. Mulher é mato, top é raro, não vou desistir. Eu faço a minha, sigo a rima com de nome DJ. Sei que ela é paga para desfilar, mas não ganha nada pra te provocar. Se ela chega, dá uma volta, todo mundo passa mal. Não se assusta, faz a sua que ela é profissional. Sei que ela é paga para desfilar, mas não ganha nada pra te provocar. Se ela chega, dá uma volta, todo mundo passa mal. Não se assusta, faz a sua que ela é profissional. Sei que ela é paga para desfilar, mas não ganha nada pra te provocar. Se ela chega, dá uma volta, todo mundo passa mal. Não se assusta, faz a sua que ela é profissional. Sei que ela é paga para desfilar, mas não ganha nada pra te provocar. Se ela chega, dá uma volta, todo mundo passa mal. Não se assusta, faz a sua que ela é profissional.